like many before me. I've got another way to walk. Until what I've witnessed, I have to find similarities. Oh, I swear I would quit it. Conferiu Bondi, Land of the Blind, Will Vance, Feel It Again, Meghan Trainor, Evil Twin, Elvis Presley, Suspicious Mind, Harry Earth, Warm Right. Iniciamos o programa de hoje com Simply Red Sunrise. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. A Rio Sul Rádio toca as melhores músicas do mundo. Confira. Espanha. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón. Silly thoughts of things, silly thoughts of sky.